Bom, então, pessoal, boa tarde. Aqui é o Coronel Oliver de Hitt, reunião geral começando hoje, 27 de fevereiro de 2016, às 17 horas, tá? Presentes aqui, Coronel Henrique Costa e os demais companheiros de farda. Vamos dar início, então, à reunião de hoje. Para começar a reunião, pessoal, eu listei alguns tópicos aqui, inclusive o Henrique Costa também fez o dele, e eu vou começar falando o meu, tá? Então, formulários de alistamento, tá? A gente estava tendo bastante problema aí, formulário de transferência, de baixa, de alistamento, enfim, muita gente reclamando porque estava fora do ar. Realmente está fora do ar, tá? Foi cancelado todos os formulários, a empresa em que estava hospedando o serviço passou a cobrar, tá? Então, eles mesmos cancelaram todos os formulários e só vão liberar após o pagamento. Então, mudança de planos, tá? A gente não mais vai usar por enquanto aqueles formulários. E mais, para quem entrar hoje no www.rotacomandosamp.tk, lá no menuzinho escrito alistamento, já foi corrigido, tá? Agora quem clica lá, pelo menos pode fazer o alistamento, tá? Foi feito tudo em Google Docs e agora vai ser possível mandar esse alistamento, tá? Então, os novos efetivos pode redirecionar para lá, tá? Eles vão preencher o formulário. Ok. O que mudou depois disso também? O alistamento a partir de hoje, tá? Isso já vem acontecendo há alguns dias, mas hoje que é uma reunião oficial. Todos os alistamentos serão agora direto com o comando de guarnição, tá? Diretamente. Então a recepção ela está em aberto, o TS está sem senha. Então quem for chegando na recepção, vocês vão recebendo, tá? E fazendo sempre perguntando, né? Ó, você já fez o alistamento? Você já sabe jogar GTA, tudo mais? Qual a sua guarnição de interesse? Digamos que a rota chegou lá na recepção e o cara falou assim: olha, eu tenho interesse à rádio patrulha. Então o que que esse integrante da rota vai fazer? Pega ele e coloca na sala da rádio patrulha e deixa ele lá, tá? Fala assim: olha, eu vou te transferir na sala de recrutamento da rádio patrulha e você aguarda lá uma pessoa ir lá te atender. Deixa ele lá, tá? Chegou na recepção, perguntou a área de interesse, não é para sua área? Então você põe na sala correspondente e quem for responsável vai atender aquela pessoa, tá? Então assim, o alistamento, além de ser direto com o comando de guarnição, os terceiros sargentos também poderão recrutar. Abaixo não, tá? Cabo não pode. Então, somente terceiro sargento para cima ele está autorizado a recrutar para sua guarnição, tá? Porque entende-se que terceiro sargento já é uma responsabilidade, o começo de uma responsabilidade. Então, para o comando saber se ele presta ou não, então já aí já é uma grande oportunidade de ele mostrar o potencial, tá? Bom, alguns me perguntaram sobre treinamento, se o cabo pode passar treinamento, tá? O cabo realmente ele pode sim passar o treinamento, tá? Desde que ele esteja autorizado pelo comando de guarnição. Então, se o capitão autorizar o cabo a passar um treinamento específico, ele está autorizado, tá? Então a única diferença é ele não pode recrutar, mas ele pode fazer um treinamento, certo? De acordo com as necessidades de cada guarnição. Pessoal, também nós, mudando aí já de assunto, nós atualizamos alguns artigos, tá? O artigo 12, ele foi atualizado da regra, tá? Então ele diz o seguinte: proibido abordar qualquer órgão público em serviço, mesmo em estados de procurado, tá? Exceto quando corregedoria. Então, o que acontece? Você deu lá barra procurar, o cara está procurado, o ID. E esse cara, ele pertence a uma organização, né, de bombeiros, ou exército, ou até mesmo uma força tática, enfim. Se ele está procurado e está em trabalho, você não vai poder abordar ele em trabalho, tá? Em trabalho não. Agora, se caso eu for corregedoria, uma unidade de corregedoria for lá e abordar, mesmo em trabalho ele pode ser abordado, tá? Ah, mas ele A maioria das vezes que acontece, o cara tá dirigindo sem carteira, tá? Então, o que que acontece? Você vai avisar no barra D, que o barra D é para todas as orgs. Olha, fula, Índia Delta tal, dirigindo sem carteira, será multado. Beleza, só dá no barra D isso daí. Vai com a sua viatura até o mais próximo possível dessa pessoa, digita barra multar e joga lá 1.000 de multa. Só vai fazer isso, mais nada. Tá? E daí o que que acontece? E outra coisa, depois de dar a multa, eu acho que ele fala o motivo, né? Aí você pode colocar como motivo, retire sua licença, tá? Tire sua licença. Então toda multa você tem um motivo. Então você multa o cara R$ 1.000 e coloca o motivo. Por favor, retire sua licença, tá? Somente isso, não precisa abordar. Passou ali por perto, jogou a multa, sai fora, certo? E quando ele estiver fora de trabalho, daí sim vocês podem abordar, tá? Deu para entender o artigo 12, né? Beleza. Pessoal, é o seguinte: com o TS em aberto, sem senha, muitas pessoas estão logando na recepção com nicks de caracteres especiais. O que que é nicks de caracteres especiais? Quando o cara entra aqui no TS, já é falado nome e sobrenome. Só que tem uns espertão que não entra com nome e sobrenome. Os caras entram como exclamação, arroba, aí coloca lá um nome qualquer, ponto, vírgula, acento, circunflexo, enfim, chapéuzinho, um monte de coisa toda. Isso são caracteres especiais, tá? Aspas, asterisco, vírgula, ponto, aqueles desenhos no nome, isso aí é caractere especial. Toda vez que um indivíduo logar com caracteres especiais, os comandos de guarnições, eles estão autorizados a dar o ban permanente, tá? Autorizados. Não precisa o comando geral fazer isso. Qualquer comando de guarnição viu na recepção caractere especial é ban, pode dar o ban. Estão autorizados, ban permanente. Positivo? Por quê? Porque o comando de guarnição eu já configurei para banir visitante permanente, tá? Então, visitante jogou lá o ban, acabou, tá banido, certo? E coloca lá como motivo não aprovado, tá? Ou nick incorreto. Isso vem acontecendo sempre com a equipe Rolf. A equipe Rolf, para quem não conhece, é uma equipe de hackers, tá? É uma equipe de hackers, moleques e pessoas folgadas, tá? Esse pessoal alugaram aqui uma vez, né? E por algum motivo, os visitantes estavam conseguindo acessar outras salas, que depois eu fui lá e corrigi, né? Então eles foram lá na rota e foram ameaçar o Rafael Carvalho de que pessoas dali tinham xingado não sei quem, da pessoas deles, que não sei que tem, criando totalmente uma história inversa e fazendo palhaçada aqui, ameaçando o meu BPM. Assim que eu loguei, que vi aquele caractere especial, quando o Rafael foi me reportar, ele já estava banido. Essa pessoa folgada já estava banido, tá? Tanto é que no grupo de notícias foi postado lá, tá? Sobre os caracteres especiais e uma print que foi tirada sobre essa pessoa, tá? O pessoal que tá com o microfone aí, por favor, vamos mutar aí pra não atrapalhar. Pessoal, muita gente também, nós recebemos aí recentemente um novo integrante para a rádio, para rota. Eu acho que chamava-se João alguma coisa, João Cici, alguma coisa do tipo. Eu fiquei sabendo depois, né, que ele acabou pedindo baixa no seu estágio. O que pode ter sido isso? É muito claro dizer, tá? Falta de presença de mics, falta de presença no servidor. De mics? Não. De pessoas. Não tem ninguém no servidor. Isso desmotiva qualquer um novo que está chegando no BPM. tá? As pessoas ficam desmotivadas, as pessoas ficam desacreditadas. Se eles saíram da 23 para entrar na 17, para conhecer o trabalho da 17, chega num servidor vazio, eles vão sair mesmo, tá, pessoal? Eles vão sair mesmo. Então, é por isso que eu volto a ressaltar a importância da divulgação do servidor. Vamos divulgar. Nós começamos ali a colocar o Rafael Carvalho como helper, mas nós queremos colocar mais pessoas como helper. Mas, pelo nível de acesso que eu estou vendo no servidor, só o Rafael Carvalho está dando conta, tá? Eu não estou tendo essa necessidade de pôr mais helps, porque o servidor não está lotado, certo? Então, gente, aproveitem o tempo livre, vamos divulgar o servidor. Lá no site da Rota Comando Samp tem um menu escrito divulgação. Vocês vão clicar naquele menu chamado divulgação. Vão ser transferidos para uma nova página onde tem diversos chats. Um monte de chat de vários hosts, de várias empresas, home host e toda a porra toda, certo? Vocês vão divulgar por lá os nossos IP. Enquanto um divulga, o helper no servidor vai atendendo todos que chegarem. Para pegar líder, o help já sabe, mínimo 5 pessoas, 5 amigos, tá? Eles vão já pegar líder de gangue no servidor. Vamos encher, pessoal, enche gangue aí para nós, beleza? Isso aí é um trabalho que a administração poderia muito bem fazer, só que nós não temos administração, tá, pessoal? Não temos. Nós somos os nossos próprios administradores. Nós somos administradores de nós mesmos, do próprio batalhão. Além de sermos efetivos, nós também temos um compromisso com o servidor, tá? Então, todos, isso é missão de todos, divulgar o servidor. Divulguem. Sem divulgação, pessoal, vocês vão ficar 2017 aí, do jeito que está hoje, tá? Não vai ter nenhuma mudança, ok? Então, não adianta eu ficar aqui falando se não tiver a colaboração de todos, tá? O BPM eu já falei. É a união de todos. Tem que todos fazer isso todo santo dia. Ah, não posso fazer todo dia, coronel. Faz 2, 3 vezes por semana. Marca um dia. Ó, toda segunda eu vou divulgar. Ou segunda e sexta eu vou divulgar. Aí o outro fala, ah, eu posso terça e quinta. Beleza. Tá? Então, gente, vamos divulgar o servidor. Agora, só divulguem o servidor quando tiver um helper ou um ADM no servidor. Por quê? Quando pessoas novas chegarem no servidor, os helpers vão até o ID, os administradores vão até o ID e vão perguntar para o cara o que ele quer da vida. Se ele quiser pegar líder, já dá líder para ele ali, tá? Trazendo os amigos dele, já dá líder. Ficou claro, né, a questão da divulgação. Beleza. Bom, voltando ao assunto de alistamento, pessoal, a gente precisa de mais presenças das guarnições online aqui no TS. Vamos analisar. O TS já não tem senha. O IP do TS está sendo divulgado. Pessoas chegam na recepção. Eu não posso mais recrutar. Comando Geral não recruta mais, certo? Se Comando Geral não recruta mais, o cara está aqui na recepção e a guarnição inteira não tem nenhum representante, como que a gente vai recrutar Mike? Adiantou divulgar? Não. Tá vendo? É uma coisa leva a outra. É um efeito dominó, certo? Então, o que acontece? Força Tática, um representante para recrutamento. Rota, uma pessoa representante para recrutar. Rádio Patrulha, mesma coisa. Todas as guarnições vão ter o compromisso de indicar uma pessoa responsável para alistamento em todos os turnos. De manhã tem que ter uma pessoa, de tarde tem que ter outra, de noite tem que ter outra. Sempre tem que ter um representante de cada guarnição. Comando Geral não recruta mais. Quem recruta são vocês. Depois não reclamem que não tem efetivo, que o batalhão tá uma bosta, que o servidor tá uma bosta. Gente, ponha na cabeça de vocês. Nós somos os nossos próprios administradores. De nós mesmos, tá? Do servidor, da guarnição. É a gente que faz a diferença. Todos vocês. E vocês, ao mesmo tempo, com o esforço de vocês, vocês serão vistos pelo Comando Geral, serão vistos pela guarnição, poderão ser promovidos e ganhar suas medalhas. A gente sempre está fazendo medalha aí. Sempre está fazendo dias especiais para entrega de medalhas, certo? Então é muito importante vocês façam sim o serviço de vocês sem esperar nada em troca, tá? Apenas façam por ser profissional. Outra coisa também, pessoal, no alistamento, a partir de hoje, todos os alistamentos deverão ser aceitos com o GTA instalado sem erro, corretamente. O GTA do cara, ele vai se alistar no BPM, já pergunta se o GTA dele está funcionando. Se o GTA está funcionando, se tem o GTA instalado, ah, não tenho, está dando erro, nem recruta. Eu não vou dar mais suporte, a partir de hoje, comando geral e ninguém mais aqui está autorizado a ajudar ninguém no estágio. No estágio, nós não ajudamos mais a arrumar computadores. Nós não vamos ajudar mais, porque isso está atrapalhando. A gente só vai ajudar daqui para frente se um Mike nosso, já dentro do BPM, já efetivo do BPM, não está fazendo estágio, mais nada, já é considerado presente aqui, companheiro de farda. Deu um problema? Com certeza eu vou atender, tá? Eu vou ajudar, o Henrique Costa vai ajudar, qualquer um vai ajudar, certo? Desde que tenha uma disponibilidade de horário, tá? Então sempre vai ter que ver comigo uma disponibilidade de horário, entendeu? E sempre pergunta, olha, que dia que a gente pode resolver o meu problema? Tem como resolver agora, tal? Marca lá um dia, certo? E a gente vai arrumar, certo? Não vai ser na hora que vocês querem também, não. Tudo tem um tempo. Vai de acordo com a agenda, com a programação. Tá? Porque isso demora muito tempo, gente. Arrumar um GTA, vocês não fazem a ideia da dor de cabeça que é arrumar um GTA. Principalmente se o Windows for o 10, se o Windows for o 8, se o Windows for o 7. O problema de incompatibilidade, de erros e crashes, que a gente, sem solução, que a gente não sabe nem o que é. Então, até descobrir, meu amigo, são várias horas desinstalando e instalando GTA toda vez até dar certo. Até a gente descobrir um erro. É complicado. Então, eu acho que vocês me entendem o porquê que eu coloquei essa norma. Vai recrutar o cara, já pergunta se o GTA dele está ok. Está ok? Recruta. Certo? Porque senão, não vamos aceitar mais. Então aqui, vamos dar uma reforçada. Comando geral não fará mais alistamentos e não dará suportes a erros do GTA, exceto quando membro da 17 BPM. Tá? Então, sendo da 17 BPM, nós vamos ajudar. Tá no estágio, logou, já entrou no BPM com o GTA fudido, eu não vou ajudar. Agora, coronel, eu sou capitão da Rádio Patrulha, certo? Às vezes o cara é um conhecido meu. Eu posso ajudar ele? Pode, é opcional. É opcional. O problema é seu, tá? Aí você, se você quiser ajudar o cara lá, tiver paciência, beleza. Se você também não resolver, fudeu, porque não tem mais ninguém que vai resolver, tá? O cara é estagiário, não é do BPM, eu não vou ajudar. E ninguém mais aqui vai ajudar. Se você quiser ajudar, é opcional. Tentou ajudar, não conseguiu ajudar, abraça. Tchau e benção. Vai com Deus. Tá? Não tem o que fazer. Beleza? Isso foi feito, gente, para melhorar o nosso trabalho. Tá? Para melhorar o trabalho eficiente da 17. Positivo? Bom, então o que eu tinha para dizer era isso. Tá? A minha pauta de hoje encerrou. Tá? Eu só vou dar uma resumida aqui, relembrar aqui os tópicos de novo. E já passarei a palavra para o Henrique Costa. Então vamos lá. Os formulários estão ok para alistamentos. Tá? Alistamento a partir de hoje diretamente com o comando de guarnição ou terceiro sargento, tá? Cabo, pode passar treinamento tranquilo quando autorizado pelo comando. A partir de hoje, artigo 12, tá, gente? Não aborda mais procurados aí do órgão público, tá? Se tiver em trabalho, nem aborda. Aplica a multa, mas não aborda, tá? Se for questão de direção aí, façam isso. Nick com caracteres especiais é ban, tá? Comando de guarnição pode dar ban, foda-se. Fiquem à vontade. Divulgação constante no servidor a partir de hoje, tá? Mais uma vez eu tô falando. Tô cansado de falar isso, beleza. Mais presenças das guarnições no alistamento, tá? Sempre deixar um representante aí na guarnição para atender. Vai chegar gente aí para a Rádio Patrulha, não tem uma pessoa para atender. Vai chegar para a Força Tática, não vai ter ninguém. E vice-versa, viu, gente? Comando geral não vai mais perder tempo com isso, não. O interesse é de vocês, tá? todos os alistamentos, o cara tem que ter um GTA 100%. Se o cara não tiver um GTA 100%, nem recruta. Quer ajudar? É opcional. Tá? Não vai recrutar mais. Tá? Então é isso. O comando geral a partir de hoje só vai dar suporte a erros do GTA quando for membro da 17. E por horário, tá? Conforme a programação. Se eu tiver disponibilidade, eu atendo na hora. Se não, marca um horário, marca um dia, enfim. Isso aí depois vocês conversem. Ressaltando também, pessoal, inclusive o Henrique Costa vai falar agora há pouco. Daqui um pouco, quando tiver com a palavra, o Whisper, tá, gente? Muita gente está usando o Whisper errado, tá? Exemplos. Comando, posso ir no seu gabinete? Comando, tem gente na recepção. Comando, posso fazer isso? Comando, posso... Tá errado, tá, gente? É um vício e tá errado. O Whisper não é usado para isso. A gente tem chat, tá? Chat privado, chat global. Temos tudo isso daí. Não é necessário vocês mandar qualquer coisa pelo Whisper. Tanto é que a gente às vezes está em reunião, às vezes a gente tá resolvendo um QRU, tá? Um problema mais grave e fica aquela voz toda hora enchendo o saco. Tá? Então vamos aí se monitorar mais, tá? O Whisper é somente usado, tá? Iniciamento de patrulhamento, início de PTO, tá? Chegou no QRU lá, peça apoio, tá? Encerre o patrulhamento. Então, o Whisper é só isso, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui no tópico, mas eu vou falar, que eu lembrei. Vamos lá. Rádio patrulha em primeiro colocado. Força tática em segundo. Rota em terceiro e por aí vai. Rádio patrulha, ela atende todos os chamados 190 do servidor inteiro. Ela é a primeira unidade a chegar no local. Não resolvendo o QRU, ela vai chamar o apoio. Na hierarquia, força tática. Força tática não está presente no servidor. Quem é o próximo? Rota. Então a rota responde, tá? Vai dar o apoio aí. Beleza. Digamos que a força tática, vamos fazer um exemplo. A força tática está passando em frente ao banco e o banco está sendo assaltado. Quem que vai atender a ocorrência? A rádio patrulha? Quem que pode me responder essa pergunta? RPT, coronel, por gentileza. Vamos lá. Ó, eu expliquei o seguinte. A rádio patrulha, ela é em primeiro colocado a atender todas as ocorrências do servidor ligados a 190, tá? Se ela não conseguir atender ou precisar de reforço, ela vai chamar no rádio ou pelo Whisper. Quem que vai atender a ocorrência? Em segundo colocado está a força tática, na hierarquia da polícia, tá? Força tática está online? Ah, não tá. Então, automaticamente, vai para a rota. Rota vai atender, vai dar apoio. Beleza. Tudo bem, até aí nós entendemos. Agora vamos citar um exemplo. É aí que vem a pegadinha, tá? A força tática, sabendo de toda essa instrução, tá passando na rua, o banco tá sendo assaltado ao vivo. Naquele momento que ela passa ali em frente o banco tá sendo assaltado. Pergunta: ela atende a ocorrência ou ela deixa para a rádio patrulha atender? Quem pode me responder? Vamos lá, ler aqui a primeira resposta. O Ezequiel Júnior falou que atende. Quem mais arrisca aí? Pode falar. Atende. Hã? Girley fala o quê? Atende. Girley fala que atende a ocorrência. Rafael Carvalho atende e chama reforço. Igor Marques. Coronel, na minha opinião, se a força tática está passando pelo local e está ocorrendo o assalto ao banco e os indivíduos estão lá dentro e não saíram ainda, na minha opinião, a força tática devia agir sim, mas esperar o apoio da rádio patrulha, já que ela é a primeira guarnição a chegar no local. Mas como não chegou ainda, acho que a força tática devia esperar o apoio, né? Creio eu. Bom, por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu achei muito interessante a pessoa que me perguntou e eu não tinha pensado nisso, tá? Quem perguntou foi o João, recém-entrado na rota, né? E pediu baixa, enfim, É, não é a palavra isso para responder a pergunta também? sim. O complemento é o seguinte: a pergunta diz respeito a atender ou não a força tática. A resposta, segundo a Polícia Militar, está correta, não é segundo o Coronel Henrique Costa, é o seguinte: a força tática ela tem preparo, tá, para atender um QRU como esse. Ela não tem que chamar o apoio da Rádio Patrulha novamente, porque ela já passou o nível, já passou o grau da Rádio Patrulha, né? Se for um QRUzinho besta, né, como o quê? Exemplo, uma batida de trânsito, uma coisa chamada 190, um negócio assim, um negócio muito food, muito besta, né? Aí sim, a FT, até mesmo um pequeno roubo, uma fuga, a FT solicita o apoio da RP para a RP assumir o QRU, né? E a FT voltar ao seu patrulhamento ostensivo. Nesse caso, já como é um QRU de, né, mediano, né, para grande, ela deveria sim chamar ou as demais viaturas da guarnição, ou seja, da Força Tática, ou até mesmo acionar a rota. Em último caso, não tem ninguém da rota, não tem ninguém, mas tem uma viatura de RP patrulhando, aciona RP, mas com sentido de apoio. Essa é a resposta que a Polícia Militar daria, com certeza. A palavra, coronel. Bom, então voltando aqui à conclusão, então como o João tinha feito essa pergunta para mim, porque na 23 BPM era desorganizado, ele já vinha de um BPM desorganizado, não criticando a 23, mas a resposta dada foi o seguinte: tá, digamos que se a gente sabe que na hierarquia a Rádio Patrulha é a primeira a dar a resposta, depois temos aí a Força Tática segundo, terceira em rota, conforme suas especialidades. Se a Força Tática está passando um assalto a banco, está acontecendo naquele local, ela está passando, com certeza ela vai atender essa ocorrência. Ela não tem que esperar a Rádio Patrulha, tá? Todos têm uma missão de preservação e da ordem pública, tá? Então ela tem que cumprir o dever. Então ela, nesse momento, sim, ela não pode esperar por ninguém. Ela tá passando ali no local, nem que seja na rua de trás, tá? Na rua da frente, em qualquer lugar, a proximidade. A polícia que tiver mais próximo da ocorrência, ela pode atender, tá? Ela deve atender. Não tem que esperar a Rádio Patrulha, ela tem que atender, tá? Se a Rádio Patrulha depois chegar no local, tudo bem, ela vai apoiar normalmente, tá? Ali é uma força conjunta, tá? Mas quem responde pela operação é a primeira que chega, a Força Tática vai responder, tá? A não ser que o negócio esteja mais feio aí chama o apoio da rota e a rota passa a tomar conta da operação, tá? Então, quem respondeu que tem que atender, tá correto, tá? Quem respondeu que tem que atender, mas esperar a RP, tá errado, tá? Tem que atender, prender, dar voz de prisão. Inclusive, o comando voz de prisão no servidor, se o cara der quit, na hora que ele voltar preso, tá, gente? Pra quem não sabe, é sempre bom dar o voz de prisão. O voz de prisão só é dado pra quem tá de Barra Sul, tá? Quem tiver de Barra Sul, você pode dar voz de prisão. Se ele der quit, ele volta preso, tá? É muito importante aí, fica uma dica para todo mundo. Treinar mais também, pessoal, a questão de arrastar para a viatura, de dar o grampo, tá? Pessoas que já estão algemadas não pode dar grampo porque vai bugar, tá? Então um tem que desalgemar, outro tem que grampear. Ou um tem que desalgemar, outro tem que algemar, né? Sempre nessa ordem. Então vocês têm que ter um trabalho em equipe. Inclusive, nós temos uma medalha aqui para trabalho em equipe. Só que até o momento a gente não detectou ainda pessoas que se enquadrem nesse quesito, tá? Trabalho em equipe. Um algema, outro desalgema, outro. Sabe, quando um fazer um procedimento, outro já sabe o que tem que fazer. Os quatro descem da viatura ao mesmo tempo, faz isso, faz aqui outro. Parece um filme. O negócio é elite. Saiu, já vai fazendo, é coordenando, é rapidinho. Não tem perda de tempo, tá? Isso requer treinamentos constantes, direto. Sem treinamento, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tem que treinar. Eu, quando era da rota, era treinamento constante, exaustivo. Era todo dia eu treinava. Todo dia. Rodinha, formação, entendeu? Forma de falar, postura, tudo isso daí. Certo? E policial, lembrando, não fala gíria, tá, gente? Sempre vocês vão aí bater de frente. Tá falando mano, tá falando tranquilo e favorável, para com isso daí, tá? Gíria não pode. Linguagem limpa e formal. Vamos falar certinho, bonitinho. Beleza? Tá. Então, Henrique Costa, minha pauta terminou. É isso, tá? O Henrique Costa agora vai falar um pouco. Logo após aí as medalhas, tá? A gente vai logar no servidor, a gente entrega as medalhas. Henrique Costa com a palavra. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? O Coronel Henrique se apresentando a todos aí. Só reforçando algumas coisas aí que o Coronel já tinha falado, né? Hoje vai ser a entrega de medalhas. Não só as pessoas presentes, né? Mas sim, foi feito um levantamento geral e serão dadas todas as medalhas às pessoas do batalhão. Bom, eu tenho alguns tópicos, tá? Eu vou só ressaltar alguns que o Coronel já falou, muito importante. A ausência de mics, ou seja, o pessoal não está ficando muito presente, né? E o que acontece? Ah, mas Coronel, você também está ficando presente. Meu caso está justificado ao comando geral, tá? Tem uma regra aqui no batalhão que diz o seguinte: cada hierarquia corresponde pelos seus atos, tá? Então, não cabe a ninguém inferior a mim, tá, querer tirar satisfação do meu trabalho. Então, é o seguinte, as minhas ausências estão justificadas, tá? E eu tenho mantido um contato com o Coronel Oliver a respeito de todas elas. Então, é o seguinte, quando eu falo ausência de Mike, são ausência de todos que estão inferior à minha patente e ao meu cargo, tá? Que porventura não venham a avisar nem a orientar as pessoas responsáveis, tá? Desde o seu comando da guarnição até mesmo o comando geral. Bom, lembrando isso também, o Whisper, que ele falou, né, que eu vou falar daqui a pouco, mais um tópico importante que o Coronel falou era o tópico que diz respeito às divulgações, tá? Vamos fazer divulgações tanto para o batalhão quanto para o servidor. A máfia está ficando cada vez mais parada devido à ausência do Dom Líder da máfia italiana. E eu não sei o que está acontecendo com as demais gangues, né? Então, é o seguinte. Qual é a minha dica para as pessoas que estão... Ah, mas só tem Mike no servidor, certo? Só tem Mike no servidor? Duas opções. Desistir? Não. Duas opções. Fica na HQ, fica em um canto, mesmo sendo Burger Shot, assim, qualquer canto, sobre aviso. Logou? Opa, voltamos a patrulhar. Não logou? Fica sobre aviso. Tá? Então, não precisa encerrar um patrulhamento, sair do servidor porque não tem ninguém. Não, logo, fica no Burger Shot. O que não pode é você ficar dançando. O que não pode é você fazer coisas que sujem a imagem do PPM. Tá? Fora isso, não custa nada uma viatura ficar parada no Burger Shot, no banco, na lotérica, na concessionária, na armonete, prefeitura. Não custa nada. Fica sobre aviso. Os policiais ali estão sobre aviso. Isso tanto em patrulhamento como não, tá? Como também sobre o aviso. Então, pessoal, vamos reforçar aí a divulgação e pedir aí também a você mais presença, né? Fiquem mais presentes para que possamos, assim, efetuar mais patrulhamentos. Daqui a pouco eu vou entrar num tópico bastante importante. Vem agora o tópico de respeito ao QTH de patrulhamento. Eu já determinei aqui dentro do batalhão, isso é uma ordem, tá? Que cada viatura, quando fosse patrulhar, iniciasse seu patrulhamento, passasse o seu QTH de patrulhamento, para que as demais viaturas estejam cientes, tá? E que evitem esbarrar viatura com viatura, tá? Evitem. Ou seja, a minha viatura vai iniciar um patrulhamento, e eu vou dizer o seguinte: comando geral 002 iniciando patrulhamento, que é a PQRV. Qualquer QRU, jogue em rede. Inicia novamente, comando geral 002, vai iniciar patrulhamento pela área do banco lotérica. Pronto, já especifiquei minha área. Aí vem a viatura da rota. Viatura 04, 101, não sei a numeração agora, não estou lembrado. Inicia o batalhamento, aí depois. Inicia o batalhamento aqui pela área da Divinitude, pela área da favela, entendeu? Sempre espalhar os seus QTH. Eu já falei isso em reunião com o comando, tá? Tem uma reunião gravada que eu já fiz essa determinação para os comandos da guarnições resolver isso. Estou fazendo agora geral. O comando e guarnição, ou até mesmo os efetivos, sargentos, né, quem começar a puxar barco, que não obedecerem essa regra, poderão ser punidos e ter seus patrulhamentos encerrados. Tá bom? Isso é bem importante para deixar a cidade mais, as viaturas, no caso, mais distribuídas, né, na cidade, e assim, precisar de um apoio, já tem ali as viaturas em seus determinados locais. Tá bom? Vamos lá. O outro artigo que eu tenho a dizer é sobre as prisões administrativas, ou seja, as prisões que a corregedoria, o comando geral, até mesmo os comandos das guarnições têm direito a isso, efetuarão as prisões de seus efetivos. Tá? Vamos supor que o sargento Rafael Carvalho, ele me desrespeitou, tomou alguma medida que não diz respeito às regras do batalhão. Ok. A determinação do comando geral, do subcomandante geral, no caso fui eu, que foi comigo a desrespeito, foi dar uma prisão administrativa e suspensão de atividades por 48 horas. Tá? Vai ser aplicada a prisão administrativa e a suspensão de 24 horas. Certo? Mas como vamos prender? Vai ser dado assim teletransporte, o comando de admin? Não. Certo? Vai ser organizado um comboio. O pessoal vai chegar lá no Carandiru. E lá no Carandiru vai ser dado o comando de admin. Né? Só admin poderá dar o comando. Vai ser aplicado o Carandiru e em seguida, só um minuto. Vai ser aplicado o Carandiru e, em seguida, os presos, eles vão aguardar lá o seu tempo até a sua saída e liberação. Como eu falei aqui no artigo 7, anotado aqui, foi o seguinte, o Whisper, né, a forma errada. O Whisper, desde o tempo do Tenente Coronel Amadeu, estava sendo usado para uma conversa, né? Estavam tirando dúvida pelo Whisper. Eu já falei aqui que isso é proibido, que se eu pegar, vou punir. Tá? O Whisper, pessoal, é rádio policial. E apenas o comando geral tem a autorização para utilizar o Whisper de qualquer forma. Ninguém aqui mais tem essa autorização. Certo? Você não pode ficar tirando dúvida, não pode pedir permissão em gabinete. Coronel Oliver, está no meu QAP aí? Coronel Oliver, está no QAP? QAP, prossiga. Tem uma regra aí embaixo que diz para solicitar permissão de vir no gabinete pelo Whisper, tá? Então tem que cancelar essa regra aí, tá bom? Tem que cancelar essa regra, não, tem que modificar. Ela está dizendo que é por qual mensagem é, ou qual pelo Whisper. Eu não me lembro o artigo, mas depois a gente vê isso daí. Aqui, pode deixar. Tá? Então, assim, a gente tem que procurar ver se o Whisper, a utilização do Whisper, porque está sendo utilizada de forma... como se você estivesse em uma sala só. Isso é errado. Às vezes eu estou passando procedimentos, eu estou ensinando, eu estou instruindo, e isso está me atrapalhando. Tá? Então, o Whisper é igual a rádio policial. Tá? Jamais utilizar o Whisper para tirar dúvida e conversação. É o artigo 20. Ah, mas... Oi? Artigo 20. Certo, o 20º artigo, né? Ok. Então, o que acontece? Você só vai poder falar assim, pelo Whisper, né, meio que livre, quando o comando geral falar com você. Ou seja, quando o comando geral tirar alguma dúvida com você, aí sim você já vai poder retribuir pelo Whisper. Certo? Agora, fora isso, você não poderá. Tá? O comando geral tem que tomar a iniciativa, não você. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, né? Tem sim, peraí. Já expliquei sobre divulgações, vamos lá. Antes de eu chegar no meu último tópico, eu vou pedir encarecidamente que leiam as regras, que reforcem as regras. Pessoal, de vez em quando, eu estou reforçando as regras, tá? Eu estou procurando ler as regras, eu estou procurando me atualizar nas regras, por quê? Tanto para me policiar, quanto para punir, tá? Cada dia eu estudo as regras para poder punir e me policiar de erros. Tá bom? Peço a vocês que leiam as regras e evitem punições. Evitem, tá? O meu último artigo, tá, fala de respeito. Esse é o mais chato que tem para ser falado, é respeito. O batalhão, ele é constituído de três pilares: organização, disciplina e respeito, certo? Organização, por muitas vezes, vem acontecendo. Disciplina, por parte de muitos. Respeito, tem que melhorar. São poucas pessoas, mas tem que melhorar, certo? Regra no batalhão, tem regra no batalhão que diz respeito, certo? Causa punição, tá? Nenhuma patente aqui é obrigada a tolerar desrespeito de nenhuma outra, tá? Então, o negócio é o seguinte. Aqui existe uma hierarquia, e a hierarquia tem que ser respeitada. Isso também é assunto de uma das regras do batalhão, tá? Qualquer desrespeito de hierarquia que eu vi, a partir de hoje, serão gravemente punidos os acusados, certo? E principalmente comigo. Reconheçam a posição de cada um aqui dentro. Cada um, tá? Seja um soldado, seja um cabo, tá? Seja um coronel, um tenente, tá? Reconheço a posição e a função de cada um aqui dentro. E evitem punições. A partir de hoje, eu não falo mais sobre respeito. O respeito, ele vai vir agora titulado nas punições. Seja ban, seja prisão, seja kick. Último aviso sobre respeito. Aprendam a respeitar as hierarquias e evitem punições, tá? Pela última vez, né, falando já sobre esse assunto, para a gente encerrar e para a parte boa do dia, né, eu reforço mais uma vez. Mais uma vez eu vos digo: respeito, organização e disciplina são os três pilares do batalhão. Hoje sai uma medalha aqui, e essa medalha, ela se chama Guarnição em Destaque. Eu andei fazendo uma pesquisa e um levantamento geral, né? Conversei com alguns mais, mas isso foram pontos relacionados, foram pontos meio que, assim, só para uma ciência, né? Só para uma ciência. Mas eu fiz o próprio levantamento e há muito tempo quem dá essa medalha sou eu, né? Claro que o coronel, ele é ciente e tudo, e também concorda, né? Porque quando eu faço um levantamento para beneficiar uma pessoa ou algo, né, ele sabe que, pelo menos isso, né, o que eu faço, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, e já poderia ter feito, né? Então, assim, hoje aqui vai ser dado a uma guarnição a medalha, certo? De guarnição destaque. Mas nessa guarnição, certo? Três coisas foram avaliadas: hierarquia, como é que está a função do seu comando e do seu sucessor, como está a organização e como está a administração, certo? Então, a administração, ela envolve vários quesitos e foram abordados vários quesitos. Eu fiz um levantamento muito grande, tá? Até mesmo fora do TS, para que tudo isso seja levantado. A partir de agora, vai dar início, tá, a solenidade de entrega de medalhas. Todas as medalhas que nosso batalhão fornece, que nosso batalhão possui, vai ser entregue hoje. Porém, apenas as medalhas que têm os seus merecedores. Claro E não são todas as medalhas que irão para alguém aqui dentro. Tem medalha, sim, que nem o comando geral recebeu. E medalha também que o comando geral não recebeu e que ninguém também recebeu. Tá? Então, assim, vamos dar início agora. Eu quero só ver como é que o coronel quer fazer. Coronel, você quer... Eu vou dizendo, você vai setando, como é que vai ser feito? Vamos fazer diferente, né? Em vez de logar no servidor, acho que vai demorar muito mais para ser mais ágil aí. Vamos por aqui mesmo. Tá, então eu vou falando e você vai dizendo? Vou setando, positivo. Tá certo, vamos lá. A primeira medalha é a medalha Lealdade e Constância, mais uma vez. A medalha Lealdade e Constância, ela não foi dada por duas pessoas que obrigatoriamente deveriam ter essa medalha e não recebeu ainda. Tá? Fora essas duas pessoas, mais um ganha. E essa pessoa, tá, ela é um praça. A primeira pessoa a ganhar essa medalha é o comandante-geral PM Oliver de Ritter. A segunda pessoa a ganhar essa medalha é o subcomandante-geral, coronel Henrique por direito. A terceira pessoa a ganhar essa medalha não está aqui, eu acho, tá? Você tem acesso ao grupo. E é o cabo da guarnição de Rádio Patrulha, Ricardo Oliveira. São as três medalhas que foram setadas de lealdade e constância. Mas ninguém irá receber por enquanto. Vale ressaltar que o soldado Ricardo Oliveira não está presente hoje, conforme no início da reunião, cabo. Devido, acho que, o horário, né? Então, ele, assim que ele logar, será entregue para ele a medalha. Não, tem como você copiar e colar e jogar nele aí, viu? Ah, ok. Então, eu faço isso, então. Pode ficar tranquilo. Outro ícone também importante que não foi dado na minha assunção de subcomandante, e nem na inauguração do batalhão, foi o ícone de corpo maior. O ícone de corpo maior é a parte da são pessoas... Tá? Que são diretores gerais, podemos dizer assim, ou a comunicação entre os diretores, né? Perdão, trocando com miúdos, né? Daria o seguinte, o ícone do corpo maior, ele é o ícone dos diretores. Quem ganha o ícone? Os comandantes gerais, o comandante do CPRV, o comandante do CPA, CPCHOC e o comandante do policiamento aéreo, tá? Fora chefe do Estado-Maior e a Corregedoria. A próxima medalha, que também não ninguém ainda conseguiu se encaixar, era trabalho em equipe, que será avaliada daqui para frente. A próxima, tá, é a medalha Mérito da Dedicação. A medalha Mérito da Dedicação foi dada ao Coronel PM Henrique Costa, ao Coronel PM Oliver de Ritter. Tem acesso ao grupo. Pessoal, antes disso, deixa eu ver, é isso, tá? Pode ser para a medalha. E, além disso, também é ressaltado o seguinte: foram avaliados uma série de quesitos, tá, para essa medalha. Bom, a medalha de mérito da dedicação, certo? E fora os comandantes gerais, quem recebe essa medalha e hoje oficialmente sai da minha lista negra, tá? É o terceiro sargento Rafael Carvalho. Meus parabéns. Hoje eu estou muito feliz por você, tá bom? Sair da minha lista negra não é fácil e você conseguiu me mostrar que você hoje é uma pessoa totalmente diferente. Minha lista negra não está vazia, pessoal. Ela tem membros ainda e eu espero que eles saiam, tá bom? Então, meus parabéns ao terceiro sargento Rafael Carvalho da guarnição de Rota. Continue assim. E mais uma medalha também, a medalha Justiça e Disciplina, que ninguém aqui, fora a minha pessoa, recebeu essa medalha. Na verdade, foi dada a mim na época da Corregedoria de Polícia, tá bom? Uma ótima medalha que, para mim, é a mais valiosa do batalhão. Do batalhão, não, das linhas que eu tenho. A próxima medalha é a medalha Valor Militar, que quem recebe essa medalha são os comandantes gerais, tanto o Coronel Oliver quanto o Coronel Henrique Costa. Você tem acesso ao grupo. A próxima medalha, também recebida pelos comandantes gerais, ao subcomandante pelo fato da corregedoria e ao comandante pelo fato do merecimento e sua dedicação também à medalha. Seus quesitos encontrados à medalha, né? Tanto do sub quanto do comandante. É a medalha Mérito da Inteligência. Acesso ao grupo. A medalha Mérito Comunitário, medalha do nosso batalhão, ainda não foi entregue a ninguém, tá? E por enquanto ainda não será. Estamos avaliando o primeiro medalhista. Outra também que não foi entregue, ainda não será, é a Excelência em Prisões. Precisa sim ser avaliado ainda mais. A próxima medalha que foi entregue também aos comandantes gerais foi a medalha Cruz Mérito Policial. A próxima medalha, tem acesso ao grupo. Essa medalha agora, talvez tenha sido uma das mais esperadas a uma específica guarnição. A medalha Tobias de Aguiar, tá? O medalhão, né, da Tobias de Aguiar, são dados aos policiais de rota que estiveram na guarnição e passaram um bom tempo e que fizeram um excelente trabalho. Você tem hoje, duas pessoas, eu acho que são duas, deixa eu só verificar mais uma vez, são duas pessoas que recebem essa medalha, tá bom? Total. E que vai causar surpresa, né, porque uma pessoa pode estar pensando, ah, fui eu, mas vai ter uma surpresa agora, não foi você. Bem, a pessoa que vai receber essa medalha agora é o Major Rodrigues, tá bom? E vai ter sua promoção adiada, tá bom? O mesmo hoje estaria passando para Tenente Coronel Comandante de Rota e passará por mais um tempo em avaliações finais devido à sua ausência hoje. Passará por um tempo de avaliações finais para receber a sua promoção de Tenente Coronel. São momentos finais decisivos para sim e para mais um tempo como major. A outra pessoa que também recebe essa medalha foi um dos maiores e melhores comandos de rota já existente na era SAMP. O Coronel PM Oliver de Hitt recebe a medalha Brigadeiro de Tobias de Aguiar. Obrigado. Eu vou primeiro para as Láureas e em seguida eu vou para a guarnição do destaque. Quem recebe aqui as Láureas segundo grau, devido ao seu trabalho prestado, devido a toda a sua dedicação com o tempo, enfim, uma série de coisas que foi entrada em quesito, dada pelo comando geral também, pelo comandante geral especificamente, a Laura de segundo grau é hoje para o capitão Igor Marques. E a Laura de primeiro grau hoje vai para três pessoas, né? Vai para todo o comando geral, tanto comandante quanto subcomandante, e para um dos nossos maiores veteranos aqui dentro. Inclusive, entrou um pouco depois da minha pessoa, quase candidato à medalha Mérito Cruz Policial, né? O Major Rodrigues Jesus também recebe a Laurea do primeiro grau. Encerra-se aqui a solenidade de entrega de medalhas e vamos para a última, né? A medalha Guarnição Destaque. A medalha Guarnição Destaque é dada ao representante da guarnição, tá? Ao comando da guarnição. Essa guarnição vem apresentar, como eu falei, o respeito à organização, disciplina e a administração, tá bom? E sem mais delongas, eu gostaria de parabenizar essa guarnição e espero que ela continue assim, sendo o seu destaque. Essa guarnição é a que resolve os maiores QRUs que existem. Um dos, né? A medalha Guarnição Destaque hoje vai para o primeiro BP Shock Rota. Meus parabéns a todas as guarnições, inclusive a merecedora da Guarnição Destaque, o primeiro BP Shock. Meus parabéns e se encerra assim a solenidade de entrega de medalhas da 17 BPM. Boa noite a todos e encerrando minha palavra aqui. Coronel, só ressaltando, essa entrega de medalhas da Guarnição Destaque, a gente vai definir somente para o comando da guarnição e o subcomando ou para todos que pertencem à guarnição? Só para o comando, nem o subcomando. É para o comando e subcomando. Para o comando da guarnição, né? No caso, o comando, subcomando e major, quando tiver, ou para comando e subcomando. Tá, então quando os mesmos estiverem online, serão entregues aí, né? Ou eu mesmo aqui, offline, já registro aqui já. É bom agora, offline mesmo, a gente já conseguir entregar, né? Para quando eles entrarem já todos, né? Com suas medalhas. Bom, meus parabéns a todos. Né? Está assim encerrado, a entrega de medalhas. Um adendo aí, é o seguinte, pessoal. Alguns ícones aí, gente, eu tava fazendo uma análise, eles serão corrigidos, tá? Não assim o desenho, mas, por exemplo, tem ícones que além de ter o ícone, ele tem uma tag também que vem depois do nome, tá? Então, ou a tag ou alguns ícones serão removidos, tá? Isso eu vou fazer um visual melhor pro TS e para não ficar assim tanta informação na tela, tá? Por exemplo... os braçais de rota, tá? A gente pode talvez remover um ícone e deixar somente a tag, tá? Ou, por exemplo, enfim, eu vou fazer um estudo juntamente com o Henrique Costa para não ficar tanta informação na tela, tá? Só deixar mesmo o que realmente importa, tá? Então, sempre alternando entre ícones e tags. A gente vai trabalhar em tag e ícone. A gente vai saber qual que dos dois fica melhor. Tá? Ah, o cara é coronel, pra que ele precisa estar a tag e ainda precisa estar o ícone de coronel, entendeu? Então tá repetindo, então a gente vai acabar fazendo aí uma mudança, uma alteração pra ficar melhor o visual, tá? Isso vai ser feito aí nos próximos dias, tá? É somente, né, Henrique? Positivo. Tá, vamos para os comandos de guarnição, acho que só presente hoje tem o capitão Igor Marques, tá? Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, com a palavra. Primeiramente, queria agradecer, né, Coronel Henrique Costa e Coronel Ever de Hit, possibilidade de eu estar de volta aqui no BPM, e agradecer esse mérito que eu ganhei hoje. E queria falar que a guarnição, ela tá crescendo bem, graças a Deus, né. Eu já devo estar com 6 membros, 7 membros, 5 membros por aí, eu não lembro corretamente. Eles não estão logados aqui pelo fato de comunicação, a maioria não tem WhatsApp, enfim. Mas a RP ela tá crescendo relativamente a cada dia mais. Todo dia tem um Mike sendo alistado para RP. Se alguns não estão presentes, né? É porque não puderam logar, mas tem o soldado segunda classe, Patrick. E eu queria agradecer a todos. Só agradecer de coração mesmo e obrigado por tudo aí, coronel. Devolvo a palavra. Bom, positivo então. Então, pessoal, agradecendo a todos aí. Essa reunião ela vai ser salva, tá? E vai ser postada lá na internet, tá? Para todo mundo aí, através do grupo de notícias, estar ouvindo, tá? Queremos agradecer a todos que receberam as medalhas, tá? Estou muito feliz com o recebimento, particularmente das minhas, de quem aí mereceu e lutou por isso, tá? E é o que eu falei, pessoal. Continuem trabalhando. É trabalho de formiguinha, tá? Sempre vencendo um leão por dia, né? Ajudando uns aos outros. Que a gente vai conseguir chegar no sucesso. E que você também vai ser reconhecido e vai ganhar sua medalha, vai ganhar sua credibilidade, vai ser um comando nosso aí de assumir uma guarnição ou cuidar de algum departamento futuro que o BPM tiver ou precisar, tá? Vai depender única e exclusivamente de vocês, tá? Então ajudem o BPM, trabalha aqui em conjunto, é QAP, é QRV, e é isso daí, pessoal. Não desanime, vamos divulgar, tá? Não esqueçam do que foi falado. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Reunião oficialmente encerrada, tá? Estão todos liberados, podem estar voltando ao alojamento de vocês aí, tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite, um bom jogo. TKS. Certo. Canal editado, deixou o canal.